Salvador Boa Noite, 72244. Boa noite, na via Manta 2000 pés, ajuste 1011. Via Manta 2000 pés, 1011. Gol no 10, 10 1074, chama Recife agora, 125. Confirma a frequência? 1251, alternada 1-3-3-95. 1-3-3-95, uma bola. Boa. Paulo Rio 5972, nosso táxi, gentileza 354 a bordo, alternando Guarulhos. 7, o Rio 5972, está livre o táxi pelo pátio 3 e pátio principal e ingresso na Índia. Ele não pode esperar dar 10, chame a torre em 1895 e o ajuste agora é 10111. É uma boa viagem. Autorizado via parte 3, parte principal, ingresso na Índia, chama lá 1895, ajustado no 0, no 1, no Rio, 5972, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, portal 9908. O total 9908, boa noite. Eu tenho o que é autorizado 320. O senhor aceita? Aceito. Tá autorizado então, Guarulhos, o nível 320. Via Upper Whisky 50 até o destino. A decolagem é da 10, curva à direita. Subida da El, após da El, Leda, e após Leda, Eudes. O controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5524. Aprovado 320, Guarulhos, decola da 10 com curva direita, na subida da El, Leda, após Eudes. 5524, transponder 119.8, é o controle de saída, total 990. Correto, total 9908, chame no pátio 3 quando pronto. Chamarei, obrigado. Salvador TAM 3398, passando externo, baixou e travou. 3398, tem pouso livre no 0, 70 graus, com no 0 nós, TAM 3398. Livre pouso, pista no 0, TAM 3398. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, quando estiver igual para a nave na final. Boa noite, após o pouso do tráfego na final, ali mantenho no 0, Rio 5972. Niner, clear descent to level to 2,000 feet. 2,000 feet, at 1011, via Bon Caravo. Desce até 3 mil pés, 1019. Confirmando, 1011, 011. 3 mil pés, então vamos sair lá na frente. Zona? Negativo, mantenha a via chegada maré. Via maré, 1019, 3. Paulo. Salvador, muito boa noite, andando 3398, segurando sua esposa. 3398, boa noite, tá livre o táxi via Alfa e Juliette, portal 08. Alfa e Juliette para 08, andando 3398. Para buscar estacionamento, posição 06. Posição 3305, aguarde só um instante, temos um Airbus da companhia Tráfego, está prosseguindo aqui para o Gate 8, assim que possível, só será autorizado. Ok, aguardando a autorização, posição 3305. Janeiro 6234, autorizado dele, SXA, reporte localizador. Total 9908 para o pushback. Total 9908, está autorizado, chama táxi. Chama aí. Doutores Salvador, boa. Rio 5972, está cruzando 2000, da El Lida. Rio 5972, boa noite. Contatado, ASCO Pro 280, voe direto Lida na presente. 280 Lida, 5972. redução para 259. Sané 6224, complexo de aproximação final, torre 198, decimal 95. 1895, Salvador, boa noite, 6224, Luno 1902. 1224, boa noite, Obstado, final 10, informe com cheque de trem, o vento 80 graus, 10 nós, 6224. Reportando a 6224. Táxi total 9908, 3 a bordo, tem 4 horas de autonomia e alterna Galeão. Alterna Galeão? Tá, viu? Correto, então, tá livre o táxi pelo pátio 3, pátio principal, e na Índia, chame a torre em 1895. Tem uma boa viagem, total 9908. Obrigado pela viagem, bom serviço, pátio Índia. A ponte espera 1895 total. Rio 5972, chame o setor Recife na frequência 1251, alternativa no 3395. 251, 3395, com centro Recife, boa noite. Boa. Peraí, A 3305, pronto para o táxi com 170 a bordo, alternando Natal, 3 horas e 30 de autonomia. Mestre, está 3305, livre o táxi, seguindo o 727 da Total. Siga via Pátio Índia e no ponto de espera da 10, chame a torre, 1895. Pátio Índia, no ponto de espera, 1895, 3305. Boa noite, o Tango November Eco, prossiga. Gente, para Milka Cabral, é só uma dúvida, o centro questionou se o senhor possui o rádio HF para comunicação. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, informal mesmo que o senhor possuía. É, tá pronto pra cópia? Autorizado, meu amigo Caco Cabral, o nível é o 410, via UP Zulu 10 até Natal, e após UP November 873, a decolagem da 10, ou melhor, da 17, curvará à esquerda, após subida Puka, transição Zipar, o controle 119.8, a torre 118.95 e o transponder é o 5520. Zero 019, clean air, let fire report, set, service localizer. E o POB? 8 livre de decolagem, 80 graus, 10 nós. 6224, livre o táxi, via Alfa e Juliet. Portão é o 01. Alfa e Juliet, 01, meu Deus. Torre, tá 3305.0.0, pronto. 3305, ali mantenha no 03305. Ali mantenha no 0, tá 3305. Boa noite, estamos no Vamereco, pronto para o acionamento? Pressionar reparte táxi, estamos no Vamereco. Dois mil pés autorizado, aliás, 1011. 2000 INR, tratado em 1.7. Me controle em 119.8, uma boa noite. 198, boa noite. Controle total 9908, decolado, executo Bell. Sobe 320, vigilância total. Já pro além da presente? Autorizado. Obrigado. Com 3305, vento 80 graus, com no 0 nós, tem decolagem autorizada, pista no 03305. Autorizada, decolagem na pista 03305. Portugal 019, contact now tower, 118.95. 18.95, Portugal 019, over here, have a night. Roger. Boa noite, Portugal 019, established on ILS 10. Portugal, 019, I continue approach, turn 010, wind is 080 degrees, 10 knots. Wait, turn 09, vacate, Portugal, 019. Vasco, 019, continue approach, please. Canto 3305, decolou 52, chame controle, Salvador, frequência 119.8, boa noite. 198, muito obrigado. Nada. Bell 09, clear to land, runway 10, wind is 070, degrees 10 knot. Clear land, runway 10, Vasco, 019. Sobe 330, vigilância 3305. Vigilância 3305. Chama agora a Torre 118.95. Background 5-1. Salvador, boa noite, 3178, em nome de Arcida 10, baixada e travada. Boa noite, continue na aproximação, informarei pista livre, o vento 80 graus, com 09, plan 3178. Aguardando autorização, 3178. Portugal 09, ground at 55, vacate your right and ground control 1219. Outside right, 1219, boa noite, go 019. Boa noite. No solo recebemos a clearance de Leda. Após Leda seria Eudes. Poderia coordenar com o centro, por gentileza? Já está coordenado. Após Leda, Eudes. Muito obrigado. Boa noite, Portugal 019, Tango Alpha. Boa noite, Portugal 019, clear taxi to gate 11, via Alpha and Juliet. 11, Alpha and Juliet, Portugal 019, obrigado. Nada. Pouso para o TAN 3178. Afirmo. Pouso livre 1080 graus, 109. Livre pouso na 103178. Natal, chama agora o centro Recife, 251, a perna 3395. 78, solo 58, libere a direita, chame solo 1219. Direita 1219, 3178. Tá bom, vou. Passando nível 140, da 3305. Livre o táxi via Alfa e Juliette. A posição é a remota 14 do pátio principal. Alfa Juliette, remota 14, 3178. Então, 3305, chama agora o centro Recife, 2545, alterno 1685. 2545, 2085, obrigado, tá 3305, boa noite. Boa noite.